Papo de Boteco. Está entrando no ar mais uma edição do Papo de Boteco. Para esse papo, edição 32, eu tenho o prazer de receber aqui o senhor Leonardo Lopes. Boa noite, Túlio. Boa noite aí a quem nos acompanha. Sempre um prazer participar, mesmo quando você só sabe a pauta 5 minutos antes do programa, porque estava na correria. Mas vamos para cima, né? Sempre bom falar de cinema. Aqui é com emoção, meu velho. Igual o amigo que eu tenho que deixou para fazer o TCC dele na última semana, né? Quem será? Léo, muito bom ter você aqui. Hoje a gente vai falar sobre filmes que não precisavam de continuação, mas, cara, alguém teve a grande ideia de falar, não, vai ser uma boa ideia, vamos fazer a continuação. Mas antes de entrar nesse papo, essa semana aqui da gravação do programa, precisamente dia 27 de novembro, foi o dia da estreia de O Irlandês na Netflix. E o Léo já assistiu, né? Ele viu no cinema, privilegiado esse rapaz. Léo, você acha aí, vale a pena ver esse filme ou não vale? Eu vi onde deve ser visto, né? Numa sala de cinema. E não, sei lá, no Netflix acelerando para passar mais rápido, né? Que eu tenho certeza que muita gente, infelizmente, vai fazer isso, porque essa empresa criou esse recurso, mas enfim. Espero que você que está nos ouvindo, nos assistindo aí, não veja o filme acelerado. Assista o filme no seu Netflix, já que não tem mais como ver no cinema. Vale a pena ver. Primeiro porque é um filme dos Scorsese e caras relevantes e caras que fazem coisas boas, acho que sempre vale a gente ver, né, mesmo quando os filmes não são tão bons, mas O Irlandês é bom, é um filme legal, é uma história bem contada, tem, em alguns momentos você vai lembrar lá dos grandes épicos de máfia, é um filme bem humorado, dá pra dar bastante risada, não espere um grau de intensidade nível Os Bons Companheiros, senão você pode se decepcionar. Talvez seja isso que falta um pouco para o filme, esse grau a mais de intensidade. Mas ainda assim, vale muito a pena ver, o elenco é muito bom, o Robert De Niro está ótimo, e com certeza vai estar entre os... Com certeza não tem como falar, mas muito provavelmente vai estar entre os indicados aí ao Oscar no ano que vem, né? Exatamente. Bom, legal, muito em breve a gente vai ter uma transmissão exclusiva para fazer uma análise do Irlandês. Mas hoje, claro que vai, 365 filmes está aí para isso. Se você quiser, bora. Sim. Inclusive, aliás, hoje você fez sobre identidade, né? Foi o... Eu adoro identidade, cara. Identidade é foda, né? Filmaço. Adoro identidade. Inclusive, mano, eu tô te devendo o pagamento final, né? Mas dá pra gente fazer joguinho também, isso aí. Vamos combinar isso pro mês que vem. Estamos abertos para tudo. Bora. Ô, Léo, tem uma pergunta aqui muito séria para você. O papo desse nosso programa, ele teve origem depois que veículos, né, anunciaram ali como se fosse realidade que Coringa vai ganhar uma continuação. Essa informação não foi confirmada ainda, é bem provável que aconteça, dadas os números, né, do filme, a bilheteria que ele conquistou. Mas eu quero saber de você, cara. O que, que faz uma continuação ser necessária? Olha, essa é uma pergunta bem difícil, né? Eu, normalmente, eu acho que as continuações, elas são necessárias quando você já tem um planejamento prévio, né? Porque muitas vezes o que acontece é que as continuações que só vêm por razões comerciais, um filme deu muito lucro, tem potencial de dar lucro de novo, muitas vezes elas acabam gerando filmes decepcionantes, que não fazem jus ao filme original e às vezes até estragam alguma memória relacionada ao filme original, né? Por isso que muita gente tem, quando ouve falar lá, continuação do Caça Fantasmas, continuação, as pessoas às vezes até gelam a espinha, né? Fala, pelo amor de Deus, não vai estragar a memória afetiva que eu tenho do filme. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem casos de continuações que só vieram por razões comerciais, mas deram muito certo porque tinha gente boa envolvida, porque foi possível construir um roteiro bom, sei lá. As continuações do John Wick, eu duvido muito que o John Wick fosse planejado como uma continuação. Aliás, eu acho que o primeiro filme, eles não esperavam nem que fizesse sucesso, né? Que o Keanu Reeves estava embaixo, enfim. E as continuações são muito boas. Então, eu acho que, assim, vale a pena se pensar em continuação, desde que você não precise ficar reciclando fórmulas. Você não vai fazer a continuação do Busca Implacável, que só joga o Liam Neeson em outro cenário, com outra pessoa sendo sequestrada, e fala assim, beleza, vamos fazer um filme ganhar dinheiro. Acho que desde que você tenha aí um roteiro criativo, que saiba colocar aqueles personagens num outro contexto e trazer uma boa história, é válido. Pô, bacana. A gente sabe, né, velho, que um dos grandes motivos dos estúdios investirem em continuações, aí por conta, né, do voltando ao Coringa, é exatamente porque acaba sendo uma garantia de sucesso. Como que você analisa essa certeza dos estúdios e que tantas vezes apostam mil e uma vezes numa história ali, apenas para, tipo, continuar moendo, né, o que já foi apresentado no filme anterior? É uma aposta que tem, de certa forma, um precedente, né? Se a gente olhar para as grandes bilheterias do ano aí nesse ano, eu estou aqui com uma lista aberta, vou citar agora, mas das 10 maiores, 1, 2, 3, 4, 5 filmes, se eu não estou enganado aqui, 5 filmes são continuações entre as 10 maiores. Fora aqueles que são, por exemplo, o Rei Leão, que já é um remake, né? Então, assim, você tem uma facilidade muito maior de conseguir bilheteria, de conseguir lucro, com uma marca já existente, que já tem sucesso entre o público. Então é muito mais fácil você apostar numa continuação de algo que já fez sucesso do que apostar num roteiro original, numa coisa nova que está surgindo. Muitas vezes isso não dá certo, né? A gente tem exemplo aí de vários filmes que, quando eles chegaram na continuação, eles derraparam as bilheterias, não conseguiram dar lucro. Mas hoje você tem um domínio muito forte, né? Você vai num grande cinema e você vai notar que a maior parte dos filmes que estão ali em cartaz são continuações ou novas adaptações. Esse ano aí você teve o Toy Story 4, você teve as continuações dos filmes de super-heróis, a continuação do Velozes e Furiosos. Franquias são uma coisa que normalmente dá certo. Mas acho que vale a gente pensar até que momento isso não vai ser esgotado. Cara, olha só, você como... não sei se é um termo correto, né? Mas você como um purista da sétima arte... cara, para você, né? O cinema seria melhor se fosse proibido ter continuação e remake e apenas histórias originais? Ou você acha que, cara, como o público às vezes pede uma continuação... Quando uma história, às vezes, pede ali para ter uma segunda parte, funciona, não te incomoda. Qual a sua relação aí? Eu acho que proibir seria complicado, porque a gente perderia alguns grandes filmes, né? Será o Poderoso Chefão 2, no caso dos remakes, o Scarface do De Palma é um remake. As próprias continuações, por exemplo, eu acho que o melhor filme da franquia Toy Story é o terceiro, né? Então precisou chegar nas continuações para conseguir fazer uma obra-prima aí. Então, acho que proibir seria complicado. Tem muitas continuações que são muito boas. É tenso, né? É uma discussão pesada. Eu também acho que tem que ter... Algumas obras merecem continuação, sim. Hoje a gente vai dar alguns exemplos, né? Falar de algumas que não mereciam. Mas tudo bem. Tem uma outra pergunta aqui, ó. O Luiz perguntou... Você assistiu o El Camino? Não assisti. O Leozinho, gente, vocês têm que saber o negócio. Ele tem um lance com a Netflix. Léo e Netflix, eles não combinam. Não dá match. Quando começou isso? Quando começou essa treta? Cara, começou porque eu acho que a Netflix, ela é um serviço de streaming que eu vejo realmente como, nas decisões que ela toma, eu sinto que realmente a Netflix, ela queria a destruição do cinema tradicional, sabe? Eu acho que a Netflix, ela age de uma maneira muito agressiva e isso me assusta um pouco. E assim, em contrapartida não, mas também nessa toada, as produções dela, em grande parte, têm uma qualidade muito baixa. Eu lembro, teve um ano que eles lançaram aquele A Barraca do Beijo e uma outra comédia romântica que eu esqueci, que é o cara que finge que namora com a menina. Eu assisti as duas. E o que eu noto lá é que eles estão só reproduzindo os piores modelos do cinema norte-americano. E eles estão reproduzindo isso e lançando como uma nova era do cinema, e eles só reproduzem o que de pior havia, só que eles conseguem impor um sucesso, porque as pessoas estão tão presas já ao conceito de Netflix. Você vai recomendar um filme, a pessoa já vem perguntar: tem o Netflix? Tem o Netflix? Porra, tem um monte de serviço de streaming, não precisa estar tendo Netflix. Tem torrent, voltem a baixar filmes ilegalmente. Porque as pessoas ficam presas à Netflix, e a Netflix ela vai dominando aí só com produções originais, que normalmente são ruins, e ela vai criar uma visão de que o cinema é a Netflix. E eu acho isso muito perigoso. Por isso eu estou torcendo agora para os outros serviços de streaming darem certo e acabar com a Netflix. O lance da Netflix, cara, é que virou sinônimo para ver filme, né? Hoje você não. Se você falar, ah, vamos ver o Netflix, é a mesma coisa que falar, vamos ver um filme. É, então, esse é meu problema. Eu acho que você cria um precedente que nunca houve. A Disney também, para não dizer que é só a Netflix, a Disney também segue esse caminho e eu acho muito perigoso essa coisa de querer comprar todos os estúdios e Disney se tornar sinônimo de cinema. Para mim, isso nunca é bom. É sempre bom a gente ter pluralidade. O Felipe comentou: a Netflix realizou O Irlandês, um filmaço, enquanto que muitos estúdios fecharam a porta para o É, Scorsese. de fato. Você Não, de não acha? fato, esse serviço tem importância. Assim como lá atrás, quando o Soderbergh queria fazer o Behind the Candelabra, nenhum estúdio queria bancar e a HBO bancou, né? Então, assim, a Netflix não está inventando a roda, né? Esses espaços que não são os grandes estúdios dão chance para produções que não teriam chance no grande estúdio, e isso é uma parcela importante. Mas acho que se a Netflix não bancasse, a Amazon ia bancar, enfim, alguém ia bancar. Exatamente, exatamente. Cara, uma pergunta polêmica, Léo. Existe continuação melhor que o original? Existe continuação pior que o original. É, como eu mencionei aqui, o Toy Story 3 eu acho melhor do que o primeiro. É, eu gosto mais do John Wick 2 do que do primeiro. O Poderoso Chefão 2 e 1 é uma discussão complicada. E eu sou dois, eu sou o time do dois. Então, Exterminador do fico em Futuro dúvida. dois. Exterminador do Futuro 2, bem lembrado. É, qual mais você mencionaria aí? Não, eu. Cara, é também outra Homem-Aranha 2. polêmica, né? Mas o pessoal fala muito do Aliens, em cima do Alien, o oitavo passageiro. Eu prefiro o primeiro, mas eu entendo quem gosta mais do segundo. É muito bom o segundo. O Chad Muito bom. Hardy, é isso? Citou Homem-Aranha 2, eu concordo. Exatamente. Pois é. É difícil, né, cara? Porque tem toda uma pressão. É, a continuação chega e você precisa, cara, vencer a sombra daquele primeiro filme ao mesmo tempo que você precisa ser bom por si só, tá ligado? Então Sim. é tipo uma banda, né? Que estoura, lança o primeiro disco, vai lançar o segundo e caraca, né? Toda aquela tensão do tipo, será que a gente vai conseguir? Será? É Com muito certeza. doido. É. É, mas essa é uma questão. Isso tem muito a ver com expectativa também, né? Às vezes é melhor a gente não criar tanta expectativa para um segundo filme. É, porque às vezes gera, por exemplo, o caso do. Eu lembrei aqui porque eu abri um post falando sobre continuações melhores que o original e já pintou a foto do Tropa de Elite 2. É, acho que o Tropa de Elite 2 é um caso que ele poderia cair muito nesse problema da expectativa, porque o primeiro filme foi muito adorado. É, eu tenho problemas aí com o discurso do filme, mas eu acho o primeiro, eu gosto muito, e eu acho que o segundo supera, eu acho o segundo melhor ainda. O segundo, eu também prefiro o segundo. Mas aqui, legal. O Papo de Boteco, assim como 365 filmes em um ano, acho qualquer coisa do cinema de boteco, né? A gente tem um foco, gente. A gente tem um foco. Só que no meio do bate-papo, a gente acaba Desviando, Vai né? embora. É um bom papo de bar mesmo. O Léo tá bebendo, eu queria estar bebendo também, mas tô sem grana pra comprar cerveja, então tô fodido. Mas olha só. Vou mandar uma pra aí. Manda aí, manda aí. Manda via log que chega aqui agora, tá? A log entrega até 10 horas da noite. É loucura. É, mano, você falou que não gosta do discurso do primeiro filme do Tropa de Elite. Mas você não acha que é uma, porra, um negócio bacana? Porque as pessoas interpretam o filme olhando o Capitão Nascimento como se fosse um herói, velho. E não é então, isso. Nossa. Exato. Só que eu acho que, assim, a gente tem uma... Você que vem da comunicação como eu, a gente sempre tem essa discussão, né? Que quando... O receptor interpreta o discurso de uma maneira equivocada, a culpa nunca é dele, né? A culpa é sempre do emissor. Então, assim, eu acho que se o público achou que o Capitão Nascimento é um herói, é porque o filme tem um problema, né? O filme tinha que deixar mais claro que ele não era, né, um herói. Então, eu acho que é um pouco demagógico, assim, quando José Padilha, acho que ele chegou a dar entrevistas falando que não era para interpretar desse jeito, mas, assim... Quando você faz lá o seu produto, quando você vai formar seu produto cultural, você tem que ter noção de que, meu, se o seu público interpreta de determinada forma, não é o público que está errado, né? Já vem da obra isso. Cara, legal sua perspectiva. Eu acho, eu não sei até que ponto eu concordo com ela, mas do caralho isso, velho. É. Mas assim, eu não sou também, eu jamais iria condenar o filme por isso. Pelo contrário, acho um ótimo filme. Aham. Ó, uma pergunta aí pra você. O Felipe quer saber o que, que você achou da sequência de A Mosca. Eu não vi A Mosca 2. Não vi. Não me arrisquei nesse território. Ô, Felipe, eu vi, você, velho. Você assistiu? Eu assisti, mas, cara, é daqueles filmes que a gente apaga da memória, velho. Eu lembro que era trash. Eu lembro que era muito... Cara, o primeiro filme é do Cronenberg, velho. O primeiro filme é muito bom, velho. É. Então, a continuação, bicho, ninguém merece. É, Léo, antes da gente entrar aqui, né, nas lembranças aqui de filmes, né, que ganharam continuações, eles não precisavam ter continuação. Última pergunta, talvez você já tenha falado aqui, né, você repetiu, falou desse filme duas vezes, mas eu quero saber qual é a sua continuação favorita, e se for Toy Story 3, não fala que é Toy Story 3. Minha continuação favorita. Caramba, difícil, hein? Porque realmente tem. A gente às vezes condena continuações, mas tem muita continuação boa, né? É, a gente já citou aqui o Poderoso Chefão 2, então não vou falar dele. Cara, eu gosto muito. É porque o primeiro é um puta filme mesmo, mas eu gosto muito do pra fugir do 2, pra não ficar falando no 2. Eu sou muito fã do Pânico 4. Então, acho que é um pouco inusitado. Assim, é uma franquia que, para mim, ela começa... Primeiro, Pânico não é uma obra-prima. Quem não achar isso, tá errado. Primeiro, Pânico é uma obra-prima. O 2 e o 3, eu acho que eles caem bastante no nível. São filmes divertidos, não são bombas, não. São filmes divertidos, mas eu acho que o 4, ele retoma um nível... Acho que é o Wes Craven, ele voltando a ser aquele Wes Craven, sabe? Ele faz muita referência e o filme funciona muito bem. Então, acho que é inusitado que no quarto filme uma franquia consiga se recuperar tão bem, assim. Mas tem outros, o De Volta para o Futuro 2 eu acho ótimo. Enfim, você citou o 4, eu tenho a mesma sensação com Velozes e Furiosos, que para mim o quinto filme, que se passa no Rio, é o melhor da franquia. É o melhor da franquia, com certeza. Caraca, Missão Impossível é outro. Missão Impossível, eu sou fãzaço do primeiro filme, eu amo o primeiro filme. Só que na revisão ele não caiu tão bem assim pra mim. Não, comigo também acontece isso. E assim, ele foi melhorando. A partir do Protocolo Fantasma só teve filmado. Então, pra mim, a franquia Missão Impossível, ela tem uma virada muito grande no quarto filme, que pra mim, o 2 e o 3, eles eram... Eu não sei se é só uma impressão isso, mas pra mim, a partir do quarto filme, é quando eu sinto que o Tom Cruise passa a tomar esse projeto como um projeto dele, assim, sabe? Uhum. Ele passa a se dedicar muito aos filmes, né? Se torna uma coisa dele mesmo. E eu acho que isso melhorou significativamente a franquia, porque do Protocolo Fantasma pra cá, os três filmes que saíram são todos muito bons. Assim. É um nível para uma franquia que já está no sexto filme, manter o nível em que está a Missão Impossível é uma coisa para poucos aí. Exatamente, exatamente. Cara, ó, o Felipe citou aqui o Blade 2. Cara, eu acho que a trilogia, né, do Blade, o segundo filme, se eu não me engano, é o do Del Toro. Acho que o segundo filme é meu favorito. É o do Del Toro. Eu gosto muito. Eu gosto muito dos três filmes, na verdade. Mas... acho que o dois é o melhor mesmo. O dois tem um lance diferente. É legal a gente pensar. Uma coisa que eu acho bem inusitada são essas franquias que, pro segundo filme, elas mudam o diretor, né? Porque é curioso, porque salvo raras exceções em que há um planejamento, que, sei lá, Missão Impossível, me parece que a mudança de diretor ela é planejada pela franquia. E quando repete também, como o caso do Christopher McQuarrie agora. Mas normalmente, normalmente não, mas em vários casos a gente vê que muda de diretor porque o diretor do original não queria, né, que tivesse uma continuação. Exatamente. E aí forçaram a existência de uma continuação. É o caso do A Mosca 2, aí, que já foi citado. É, enfim, tem outros casos agora. Não sei porquê, mas eu lembrei da franquia Invasão à Casa Branca, que é uma franquia não é muito significativa, mas foi um dos casos que mudou de diretor e o filme caiu muito. É, tem muita franquia que acontece isso, né? O diretor sai porque ele não quer que tenha uma continuação. Às vezes a continuação até cai num certo ostracismo e cai muito nível. Bom, vamos falar então de uns filmes que não mereciam continuações? Vamos lá. Eu vou puxar aqui, velho. Você quer... o que você acha? A gente faz um revezamento? Ou eu vou puxando aqui, a gente vai comentando? Vamos fazendo de todos os jeitos. Todos aqui, aqui é caos. Tá nóis. Isso que é bom. Ó, vou falar então o primeiro aço aqui. Tubarão. Cara... o Steven Spielberg fez o primeiro filme baseado num livro, virou um mega sucesso de Hollywood, e, cara, exatamente por ele ter virado esse puta sucesso maravilhoso, alguém pensou, por que não fazer Tubarão 2? Ah, por que não fazer Tubarão 3? Na hora, bolas, vamos fazer um Tubarão 4! E, bicho, as três sequências, elas não... cara, fora o segundo filme, né? Que até tem a questão dos personagens, mas, puta, velho, que vergonha alheia, velho. Que vergonha alheia. E esse é um caso claro de, assim, as continuações, como você citou, exceção feita a segunda, elas não têm relação nenhuma com o original, né? Elas só se aproveitam da marca, o Spielberg já não tá mais. Normalmente são diretores, assim... diretores aleatórios, né, que eles colocam, nem colocam diretores que pelo menos seriam potencial de fazer um bom trabalho, é um diretor genérico de aluguel que faz o filme. O terceiro, por exemplo, é de um cara chamado Joe Alves. Nunca ouvi falar. Exato. Então, assim, são filmes muito genéricos, que não tem nada a ver com o original, e às vezes é melhor esquecer que eles existem. E sobre essa aí de esquecer que existe, o Felipe citou aqui o Meu Primeiro Amor 2. Então... Meu Primeiro Amor 2, eu não lembrava que existia. Existe. É muito louco a gente pensar Meu Primeiro Amor 2. Ah. Então, assim, o próprio título do filme já faz a gente questionar, né? Do tipo, porra... isso é volúvel, né? E o outro? Não era amor? Era cilada? Que porra é essa? Mas pô, nem pra colocar meu segundo amor, né? Meu segundo amor, mas brincadeiras à parte, o Meu Primeiro Amor, Macaulay Culkin, esqueci o nome da atriz, era um filme maravilhoso, fechadinho. Triste. Triste pra caralho. E, assim, totalmente sem necessidade de ter uma continuação. Mas essa é daquelas famosas continuações que ele se aproveita apenas da essência, não necessariamente de contar a história ali de novo, né? O Tubarão vai mais ou menos nessa onda, mas o Tubarão é cara de pau. Quer dizer, essas continuações todas são cara de pau. Quem que a gente tá querendo enganar, né? Ele foi... O Meu Primeiro Amor 2 foi direto DVD ou alguma coisa assim. Eu acho que sim. Isso acontecia muito, né? Agora a gente não tem mais a coisa do. Infelizmente, a gente não tem mais a coisa do direto para locadora, mas tinha muita continuação que o primeiro era um puta sucesso e tal, e a continuação ia direto para locadora, né? Porque não tinha sentido de existir. Lembrei agora de um você falando isso. Psicopata Americano 2. Que, Esse eu nunca nem cheguei perto. bicho, fizeram. O personagem do Christian Bale, ele morreu. Aí tem a menina que assume o papel dele e começa a matar a galera, velho. É a Mila Kunis? É, a Mila Kunis, exatamente. Nossa. Cara, a gente tem que trocar o nome desse programa para Guilty Pleasures, cara. Não, não que a gente esteja Boa. sentindo prazer aqui, mas. Aliás, temos que fazer uma edição sobre Guilty Pleasures. Não tem? Releitura Com cinematográfica, certeza. velho. Tem que rolar, velho. Exato, exato. Então, olha só, a gente falou de Tubarão. Tem uma outra franquia muito foda. É, duas franquias de terror muito fodas que ganharam continuações. Uma delas, inclusive, o meu amigo Marcelo Seabra defendeu, tá? Marcelo Seabra, ele falou que o segundo filme era bom, acho que, não lembro se era o quarto filme, ele falou que era bom, mas enfim, o Psicose, que o Alfred Hitchcock dirigiu, que também é baseado no livro, ele foi ganhando sequência, sequência, sequência. É, o Anthony Perkins, que tá no primeiro filme, ele continuou nos outros filmes, tem Sim. um que até dirigiu, mas, cara, não dá. O Marcelo falou para rever, falou que merece, que tem um filme bom, não lembro se era o 2 ou se era o 4. Mas enfim, foda-se, eu não vou rever. O que você acha, Léo? Psicose com outras continuações. Cara, Psicose era um filme que não deviam ter tocado, né? Não deviam ter. Me parece que o Anthony Perkins ele nunca conseguiu fazer sucesso fora, né, da franquia. Então acho que ele quis insistir ali em continuar. Meu, vou ganhar dinheiro com esse personagem e vou tentar fazer o que der. Mas se citou o Marcelo Seabra, eu não lembro qual filme ele descreveu dessa forma, mas eu sempre vou lembrar dele, porque uma vez ele descreveu no podcast lá do Cinema em Cena, ele escreveu um filme de maneira brilhante, como Scooby-Doo encontra Almodóvar. E eu não lembro qual filme foi, mas eu achei uma descrição genial na época para esse filme. Eu preciso lembrar, perguntar para ele. Exato, cara, sensacional. Coisas do Seabra. Seabra tem essa capacidade de soltar algumas ali, né? Magnífico. E é Olha só, fã das continuações de Psicose. é fã das continuações. E outra, você já reparou como ele parece o Anthony Perkins? Então, ele lembra, né? De fato. É. Olha só, o Richard perguntou aqui: o que que você acha da mudança de narrativa em Kill Bill Parte 2? Ah, eu vou deixar para você comentar essa. Eu não tenho muito a dizer, não. É legal, né? Quando o pessoal joga o convidado na fogueira, e o convidado vai lá e joga o apresentador na fogueira. Com Mágico. certeza. É que eu já sou de casa, né? Então eu entendo. Exatamente. É, o Marcelo Palermo, outro dia, ele começou a fazer isso, que eu tava jogando ele direto. Cara, a última partida, cara, eu aluguei ele, velho. Eu aluguei muito ele. Aí ele começou a jogar as perguntas difíceis que eu fazia para ele e jogava de volta para mim, eu parei. Mas, Essa Richard, eu vou deixar. o primeiro filme. Ele vai mais para a pegada de ação desenfreada, muita violência, e o segundo já entra mais no estilo Tarantino, mais verborrágico, já tem mais diálogos. É, eu gosto muito. Acho que é um amadurecimento do que a gente vê ali na origem da personagem e tá dentro, né? Tá coerente com o que a gente espera dessa personagem, né? Da jornada dela. Eu prefiro, inclusive, o Kill Bill Parte 2. Porque, mesmo sendo fã de cinema de ação, eu acho que a parada que o Tarantino faz no segundo filme, especialmente o ato final, né, toda a conversa ali com o Bill, caraca, é especial, velho. É especial, eu gosto muito. Vamos ver. Felipe falou Rambo 2, A Missão. Vamos falar do Rambo, né, velho? O Rambo, velho, ele é baseado num livro. E, cara, não sei se vocês que estão ouvindo a gente sabem, mas no livro o Rambo morre, cara. Entendeu? Não tem como ter continuação. Tem algum Rambo pra você que vale a pena depois do primeiro, não? Eu não vi esse último, mas cara, eu Eu gosto, assim, razoavelmente do Rambo 4, lá de 2008. Eu acho divertido. Eu acho que esse é um que vale a pena, assim. Tem meio que um clima de nostalgia, de retorno do Stallone. Não sei, tem alguma coisa ali que eu gosto. Eu fiz uma transmissão, né, falando desse último Rambo, e assim, fiquei meio sem entender as reações das pessoas, o pessoal criticou muito. Aí eu descobri que era porque o filme estava sendo acusado de xenofobia, né, por conta da forma como os mexicanos são retratados. Ah, mano, eu sinceramente eu vi ali no filme apenas uma parcela do México, entendeu? Não o México Como como um todo. se nenhum filme de ação norte-americano retratasse os mexicanos de maneira estereotipada, né? E os Exatamente. russos e. Sicário, velho. Todo mundo paga o maior pau pro Sicário, que é maravilhoso, Denis Villeneuve, fenomenal. Mas, porra, velho, o Sicário coloca os mexicanos loucaço lá na fita, né? Filme com boa continuação, hein, cara? Eu gosto da continuação desse cara. Muito boa, muito E boa. saiu o diretor, saiu também. Tinha toda a cara de que não ia dar certo e deu certo. Exatamente. E outra pegada, né? Acho que lembra aí, encaixa É. com o Richard está falando, a comparação do Kill Bill com Kill Bill 2. É, Porque o primeiro sim. filme é mais reflexivo. E esse aqui já é, o segundo já é mais porrada. Então é. É. Eu queria até lembrar. Tem eu não tô conseguindo lembrar, eu devia ter preparado algo, mas tem filmes que a continuação mudam totalmente o tom em relação ao primeiro e funcionam. Tem filmes que até trocam personagens, enfim. E talvez se alguém lembrar de alguma aí, mandar pra gente nos comentários, porque eu não tô conseguindo lembrar, mas tem filmes que eles mudam muito o tom em relação ao primeiro, como foi o caso que teve de Souza Sicário, às vezes muda até personagem tudo, e funciona muito bem, né? É, tô tentando ver aqui se cai alguma pra mim. Se Ah, cai, então, eu tô tentando caçar também, mais mas tá fácil. difícil. Ó, O Exorcista, outro clássico do cinema de terror. E caraca, se eu não me engano, O Exorcista, eu não lembro se foi até o 4, não. Você lembra se foi? O exercício eu acho que foi até o. Eu vou consultar, porque eu também não lembro. Eu acho que teve o 4. Teve o 4? Meu Deus. Teve o 4, em 2004. Ah, não, tá, não, beleza. Então foda-se. Enfim, O Exorcista já era um filme que funcionava por si só, ali exclusivo, uma única história. Mas alguém achou que a menina precisava sofrer mais. Vamos lá, outro. A Bruxa de Blair, Léo, e aí? Putz, não tive coragem de ver o segundo filme. Não tive coragem, porque o segundo filme ele tinha muita cara de ser aquele tipo de continuação que assim é muito caça-níquel, é muito assim, sabe? O primeiro filme foi muito barato, era quase amador e fez muito sucesso. E aí veio o estúdio e fala: vamos explorar essa marca, vamos fazer mais um filme. Um filme sem texto, sem participação nenhum de ninguém do primeiro, se não me engano. E aí eu falei, eu nem vou ver essa merda aqui. Você chegou a assistir? Cara, vi. Eu tenho até uma história legal com o Bruxa de Blair 2. É, eu tava assistindo em casa, eu era novo, né? Não fui no cinema. Acho que você nem tinha nascido, Léo. É, aqueles, né? Tinha. O boomer. Cara, gente, outro dia eu conversei, conversando com o Marcelo Palermo. Eu falei que o Léo História tinha 14 anos, velho. O Palermo acreditou, cara. Não, caraca, esse menino é genial. Muito bom. Mas eu tava assistindo em casa de boaça, velho. E assim, eu tava encostado na parede, né, no sofá. E, cara, do meu lado, uma janela. Janela grandaça. Ô, mano, me deu um negócio ruim que tinha alguém parado na janela me olhando, velho. E a gente fechar a janela assim para continuar vendo o filme, velho, senão não ia conseguir. Ó, me Não, o fala. foda é que o Bruxa de Blair, o segundo, só para registrar aqui, ele foi lançado exatamente não, 25 dias depois que o original tinha sido, 1 ano e 25 dias depois que o original tinha sido lançado. Então, assim, você vê que foi uma coisa feita muito ali nas coxas para aproveitar a fama do original. Exatamente, exatamente. Cara, te dou as honras para falar de Matrix 2 e 3. Putz, cara. Você quer que eu fale mesmo? Cara, esse é um caso de continuação que supostamente não, foi planejado, né, para acontecer. E acho que aí isso quebra um pouco a tese de que se houver planejamento, pode fazer continuação à vontade, porque os filmes não planejado, eu não acredito nessa história, velho. Então, eu disse supostamente porque eu também não acredito. Tô pegando a versão do... A versão das Wachowski, né? Porque... Mas eu também acho que não foi. Pra mim foi uma coisa bem comercialzona mesmo. Mas não funciona. Funciona mesmo. Uma pena. É, uma pena. Mas pra você, qual que é menos pior? O 2 ou o 3? Cara, eu acho que o 2. O 2 é menos pior. É, o 3 é uma merda, né, cara? Aquela luta, velho, 100% digital, cara. Nossa, que puta que... Nossa, velho. Nossa. A gente vai passar mal aqui, vamos pular. Velocidade máxima. Cara, a gente tem o primeiro com Keanu Reeves, é do Jean de Bont, não é o filme? É, Jean de Bont. Cara, é legal, eu gosto muito de Velocidade Máxima. Aí... Eles decidiram. Oi? O primeiro é ótimo. Não, o primeiro é muito bom. Inclusive, velho, se você quiser a gente comentar dele, cara, a gente pode marcar, viu? Vambora. Cara, aí eles decidem trazer a Sandra Bullock de novo. O Keanu Reeves não participou, acho que teve algum problema, alguma treta lá, ele não entrou. E trouxeram o Jason Patrick para ser o novo namorado criado em Adrenalina. Ai. Jason Patrick. Acho que isso basta, né? Jason Patrick basta. Jason Patrick. Porque, cara, o primeiro filme é um ônibus. O segundo, um navio. Será que se fosse um terceiro, a gente ia estar num avião? Provavelmente, né? Provavelmente seria um avião. Caralho, velho. É bizarro, cara. O Keanu Reeves, eu não sei... Não, acho que não é o caso dele, mas você citou o Keanu Reeves, eu lembrei. Tem atores, né? É até um caso curioso, tem atores em Hollywood que eles não aceitam fazer a continuação. Ah, caralho. Só quando... O Keanu Reeves não é um deles. É, o Denzel Washington é um exemplo. Não, o Denzel Washington. Denzel Washington, ele só aceitou fazer o Protetor 2, que deram uma bolada pra ele e falaram, ó, vamos fazer. Pagaram puta dinheiro pra ele. É, puta cachê, o Anthony Fuqua, se não me engano, nem voltou pro segundo, mas ele... Porque o Denzel Washington, ele era um cara que não topava fazer continuação. E tem mais atores, eu não tô conseguindo lembrar, mas tem mais gente que também não aceita fazer continuação. E, enfim, raramente foi pessoal, alguns já foram persuadidos a fazer, como foi o caso do Denzel Washington. Mas é um caso curioso. O Joaquin Phoenix, talvez, se existir um Coringa 2, talvez seja a primeira continuação dele também, não é? Eu acho que sim, mas o caso dele é diferente, né? Porque ele faz filmes, ele sempre fez filmes que não tem essa pegada mais comercial, né? De gerar continuação. Uhum. Não todos, tem alguns casos que sim, mas sei lá, o cara que faz um filme do Paul Thomas Anderson não espera que vá ter o Mestre 2, né? Né? Mas... Não. É. Olha, eu tô aqui com o Paul Gerson, atores famosos que nunca fizeram uma sequência. Vou pegar os nomes aqui, eu já te falo. Mas... Quando você pega aí, só respondeu o Richard. Cara, Richard, não. O Jim Carrey, ele fez o Ace Ventura 2, ele fez o Debi & Lloyd 2. Teve outra continuação com ele? Acho. Mas ele cobrava bastante, né, pra fazer a continuação. Se não me engano, ele cobrava um cachê bem... Bem... Tipo, história é... assim. Não, isso eu não sei. Até porque na época ele tava, né? Na época do... Foi o auge. Do que você citou. É, então. Mas cara, você quer falar essa lista aí de atores que não fazem continuação? Então, aqui tem o Leonardo DiCaprio. É antes do Protetor 2, então ainda tinha o Denzel Washington, a Meryl Streep, o Alec Baldwin. Caramba, Alec Baldwin. É, o Daniel Day-Lewis e a Jessica Lange. Não, peraí, mas o Alec Baldwin tá em dois Missão Impossível. É, então, tá citando aqui que ele está em dois. Ele está em dois. Ah, não, é prévio ao. Ah, entendi, Essa entendi. lista é anterior ao último. É isso mesmo. Entendi, entendi. Ah, beleza. Bom, loucura, tá vendo? Tem uns atores que não gostam de continuação, gente. É, Exatamente. eu lembro, o caso que ficou mais famoso realmente era o Denzel Washington, porque ele recusava, né? Ele recebia propostas para fazer a continuação, porque os filmes dele quase sempre fazem sucesso, e ele não aceitava, era curioso. Exatamente. É, porra, ele fez um monte de filme de ação que poderia ter rendido continuação mequetrefe. É, com E certeza, fácil. filmes bons, né, cara? Filmes bons, filmes dele com o Tony Scott, por exemplo. Exatamente. Imagina, Eu poderia ter um outro, né? O sequestro do trem lá, 1, 2, 3, 4. É, com Loucura. certeza. Tem aquele Chamas da Vingança também, Chamas da Vingança, bom que é filme. ótimo. Esse eu gosto muito. Bastante também. É Colecionador de Ossos 2. Nossa, não. Bicho, o que que você tem a me dizer sobre colocar Sylvester Stallone para dirigir Os Embalos de Sábado à Noite Continua? A cara do É Léo. difícil, né, cara? Não sabe. Sylvester Stallone, não. O que que deu? O que que deu uma continuação de Embalos de Sábado à Noite? E aí você tem um leque ali de diretores para escolher e você fala, pô, acho que o Stallone seria uma boa, né? Não tem, não tem explicação. O Stallone. É difícil, né, bicho? É difícil. É difícil ser feliz. Ó, a Não, última e... continuação que eu tenho aqui para colocar: Instinto Selvagem 2. E aí? Não vi o dois. Tá perdendo Eu nada. tô carente de continuações ruins, pelo jeito, né? Porque o dois é de 2006, né? Acharam o Stone volta Exatamente. direto pra locadora, não foi? Acho que foi direto pra locadora. Cara, não vou lembrar, acho que teve uma treta. Que assim, o filme todo teve uma produção bem difícil, né? Sim. Então, eu não vou lembrar se ele foi direto para a locadora, não. Mas, cara, não perde. Cara, o primeiro filme é muito bom, velho. Paul Verhoeven É. ali em alta, velho. Caralho. Michael Douglas, né? Sharon Stone destruindo, cara. Caraca, velho. Que bosta. Que bosta. Você tem mais Perdi. algo para Felipe citar? mandou aí. O Léo perdeu a Sharon Stone cruzando as pernas de novo. Infelizmente. Bom. Você tem mais alguma lembrança aí, Léo? Cara, eu lembrei aqui de um que eu acho que também foi melhor que o original. Eu não gosto dos Mercenários, o primeiro, e o segundo eu acho bem legal. É, para mim, o segundo ele captou esse clima do retorno deles. Para mim, é muito mais um filme dos anos 80 feito agora do que o primeiro. O primeiro, acho que eles tentaram fazer uma coisa mais dos tempos atuais e não deu certo. Tô tentando lembrar de alguma bizarra, né? Porque não é tão legal a gente falar das que foram boas, é mais legal a gente falar das que foram bizarras. É, eu tenho que falar das as bagaceiras. Eu tenho uma lembrança boa com Mercenários 2, mas esse eu conto em outro episódio aqui. Ixi, já vi que tem coisas impróprias no meio. Eu já conheço a figura de Túlio Dias. Uai. Acontece. E esse segundo filme é muito bom, porque o Chuck Norris, a cena dele é maravilhosa, cara. É muito bom, velho. É muito boa. É muito boa essa cena. Assim, eu não lembro mais outras continuações bagaceira, não, viu, velho? Cara, Zoolander 2. Eu não vi o Zoolander 2. Zoolander 2 é bagaceira demais. E eu não sei. Zoolander é um filme. Primeiro, eu não sei se. Nunca parei para pensar se é um filme que tem muitos admiradores. Mas eu gosto muito do primeiro filme. Eu acho que ali era. Era um. um tipo de humor que foi muito marcante ali no início dos anos 2000, que tinha muito filme de comédia bom, e todos nesse mesmo estilo, assim, com, tinha um star aí de comédia, Tom Schiller, Adam Sandler, Jim Carrey. Quer dizer, os do Adam Sandler não eram bons, mas enfim. Mas e eu sinto que é uma coisa que não se reproduz mais, né? Quando esses caras voltam para fazer continuações, não rola mais, né? O Zoolander é um filme que parece totalmente fora do tempo dele. Ele saiu agora, 2016, e parece totalmente fora do tempo dele. Chega a ser meio vergonhoso uma hora, meio que você sente uma coisa, pô, os caras que eu gostava estão fazendo essa bosta aí. Aqui, me conta, como você se sente com a possibilidade do Adam Sandler ser indicado ao Oscar? Pô, eu quero ver esse filme. Porque o Adam Sandler, quando ele se prestou a se esforçar um pouquinho mais e fazer uma coisa mais digna, que foi o Embriagado de Amor lá com o Paul Thomas Anderson, ele foi bem, né? Ele fez mais, vai. Qual? Cara, tem um Reine Sobre Mim, que eu adoro. Tem aquele Homens, Mulheres e Crianças do Jason Reitman. Do Jason Reitman. Eu Afinado. gosto do clique. Eu também adoro o Clique. Tem um Clique eu Afinado no acho legal. Afinado no Amor, eu acho delicioso. Mas agora, por exemplo, no Meyerowitz, eu não gosto dele no filme. Para mim, o Ben Stiller é um cara que consegue entregar muito mais num papel mais sério do que o próprio Adam Sandler. Jim Carrey também. Cara, o Ben Stiller é um cara, acho que muito subestimado, na real, né? Também acho. O Ben E tá Stiller é muito. sumido agora. Tá sumindo, não, né? Real. Deixa eu até pesquisar aqui qual foi a última que ele Ah. fez. Eu lembro do Meyerowitz. Aí, pô, só pensar, né? O cara dirigiu ali o Trovão Tropical, que é maravilhoso. Porra. Puta, acabei de ver uma coisa aqui no IMDb. Ah. Não sei se vai rolar, mas tem um filme que pelo qual eu sou apaixonado e Ben Schindler está cotado para produzir uma e protagonizar, enfim, o que ele queira fazer. É uma continuação do Dodgeball, velho. Ah, isso ia ser doido, velho. Também gosto muito, velho. Dodgeball é muito bom. Qual que é o título original dele? É Dodgeball mesmo? É. Aqui ele ganhou outro título, né? Foi. Aqui ele ganhou com a bola toda. Com a bola toda. E é, cara, o Ben Schindler fazendo aquela coisa bizarra e se entregando completamente pro absurdo é muito bom. Eu gosto quando ele entra nessas viagens loucas aí. É. Acho doido demais. Mas o Ben Stiller, deixa eu ver o que ele tem aqui de projetos como ator, É, como ator, o último né? dele é de 2017. O Estado das Coisas, né? Que é um filme legal, eu assisti no Festival do Rio. Eu não cheguei a ver. Não cheguei Né? Ele não tem nem nada marcado, né? a ver. Exatamente. Agendado aí pra Ele deve estar num ano sabático. Ah, não, é mentira. esse. É uma série, não tá, não? É, mas a série é aquela Arrested Development. Ele faz participações. Ele não é de elenco fixo. Que é ótimo essa série, inclusive. Cara, nunca. Eu não sou bom com série, mano. Eu não vejo muita série. Difícil. Cara, nas continuações bizarras tem os anos 90 e 2000, que é, como eu comentei, essas comédias estavam fazendo muito sucesso. Começou a aparecer um monte de continuação meio bizarra de comédia, que normalmente era muito pior que a original. Então tem Máfia no Divã e Máfia Volta ao Divã, e Meu Vizinho Mafioso 2. Que nos dois casos, o primeiro filme é legal e o segundo é muito ruim. E os atores voltam, né? O Bruce Willis volta lá pro Máfia Volta pro Meu Vizinho Mafioso, o Robert De Niro volta no Máfia Volta ao Divã, o Billy Crystal também, mas não funciona. Mas eu entrando numa fria também, mas eu gosto de entrando numa fria. O 2 é legal, né? O 3 eu não gosto. O 3 aqui tem o Dustin Hoffman e a Barbra O Streisand, não é? 2. O 2 é o que tem o Dustin Hoffman. Qual que é o 3? O 3 é entrando numa fria maior ainda com a família. Esse não, não, eu não lembro. Acho que o Dustin Hoffman aparece, mas aparece pouco. Ah, não, então é o 3. É o 3, então. O 3 é ruim. Bom, acho que é isso. Você tem mais alguma consideração aí para colocar para nós encerrarmos essa edição 32 do nosso podcast? É, comentaram aqui do Jumanji, né? Mas o Jumanji não foi uma sequência, né? Foi um reboot. Exatamente. E eu acho divertido o reboot do Jumanji. Agora vai ter a sequência do reboot. É. Eu gosto porque eu acho que, às vezes, talvez isso até sirva como uma espécie de conclusão, mas quando você vai tentar fazer uma sequência, um reboot, enfim, mas para ficar aqui na coisa da continuação, quando você vai retomar muitos anos depois, quando você não tem o ator do original querendo voltar, ou o diretor, enfim, eu acho que funciona mais você tentar revitalizar mesmo, né? Fazer uma proposta totalmente diferente, já que você, por razões comerciais, vai usar o nome daquela franquia, pelo menos tente fazer uma coisa bem diferente, que eu acho que às vezes funciona. O caso do Jumanji, um reboot que eu acho que funcionou. Aí, saindo também de continuação, mas o Jurassic World agora eu acho que funciona, foi uma boa retomada. Concordo. Tem casos que não funcionam tão bem, mas acho que valem o esforço. Por exemplo, Caça-Fantasmas agora, eu não gosto muito, mas acho que valeu o esforço de fazer uma proposta diferente, trazer uma coisa nova. Porque às vezes você consegue reunir todo mundo lá do original, consegue manter a proposta e não funciona, né? O Indiana Jones 4, por exemplo. Trouxe todo mundo de volta, tinha tudo para dar certo e não dá. Então, às vezes, acho que vale a pena você revitalizar e fazer uma coisa diferente, mesmo que você, por razões comerciais, precise usar o nome do que já foi feito. Cara, exatamente. De acordo. De acordo. Mano, Léo, quero... Se beber no caso 3, eu gosto. 2, eu acho muito. Eu gosto também. No caso, é uma trilogia mesmo que acho que funciona muito. E o Todd Phillips depois foi lá e fez um dos melhores filmes do ano, né, Léo? O Coringa. Não. Gente, o Léo, ele não gosta do Coringa. Ele não gosta do Midsommar. Eu não sei o que a gente faz com essa pessoa, velho. Não sei. Era uma vez em Hollywood. Não sei o que a gente faz. Bacurau. Cara, não gostar do Bacurau. Qual que é o problema com o Bacurau? Ah, putz, Bacurau, velho. É um roteiro que não me agrada nem um pouco. Excessivamente estereotipado. Mas... aquela coisa. Do... Mas. Diga. Mas. Ele é engraçado, cara. Ele é surpreendente, velho. Ele é um cangaceiro moderno. Não, eu acho que tem até coisas interessantes no filme, acho que tem ideias boas ali, mas é um filme que não me pega de jeito nenhum. Os vilões precisarem ficar repetindo, assim, expositivamente o quanto eles são vilões, é uma coisa que... E aí os caras vêm com o discurso de não, porque ele fez o jogo reverso, né? Os americanos fazem isso, estereotipando. Não, velho, se eles fazem e é ruim, não vamos fazer igual. Não é justificativa, velho. Os vilões são. Eles precisam ficar o tempo todo repetindo quanto eles são maus, viu? Isso me incomoda muito. Acho um filme quase infantil nesse sentido. Tá. Enfim. Acontece, né? Pessoa não pode ser perfeita. As coisas são. Mas esse ano não precisa de mais nada, porque esse ano teve um filme de M. Night Shyamalan. Essa sim é uma grande continuação, encerramento de uma trilogia. Esse cara sabe planejar as coisas, sabe? Vejam filmes do Shyamalan. Né, tamo junto. Também compartilho aí desse amor. Gostei pra caralho do Vidro. Filmaço. Tá entre os melhores do ano, né? Com certeza. O melhor do ano. Né, ó, o Léo já é ali, né? Voadora de dois pés. Não tá entre os melhores, é o melhor do ano. O melhor do ano. Jesus. Tirando o Fim dos Tempos, todos os filmes do Shyamalan. Não, tirando... O último é do Arthur. É, tirando o Avatar. O Avatar dele é a desgraça na Terra. Não, e esse eu prefiro esquecer que é dele. Não, antes ou depois da Terra, whatever. Não lembro. Esse é bom, pô. Ah, é bom caralho, é ruim pra porra, velho. Nossa. Eu nunca vou escrever, eu esqueci de um tweet do nosso glorioso Hélio Flores. É, na noite do Oscar, o Oscar que o Gravidade concorria, ele tweetou que se tivesse uma categoria de melhor filme videogame do ano, ainda assim Gravidade não deveria ganhar porque teve Depois da Terra naquele ano. É. Sabe as palavras? Eu acho uma merda, cara. Acho uma merda. Enfim. Léo, quero te agradecer imensamente pela sua participação, pela sua contribuição brilhante aqui na edição 32 do Papo de Boteco. Espero que você retorne aí muito em breve para a gente trocar mais ideia, falar de cinema e falar de outras coisas também. Quais são as suas palavras finais para essa galera que ficou aí nos ouvindo durante os últimos 56 minutos? Bom, primeiro eu agradeço, sempre um prazer conversar com você e com todo esse lindo público que nos acompanha. Vocês são foda. Sempre um prazer e, enfim, acho que talvez a gente ficou devendo muita coisa, né? Essa pauta veio de maneira meio surpreendente. Faltou, por exemplo, falar uma coisa que eu acabei de lembrar, continuações espirituais, né? Que é um conceito que muita gente traz aí, que são os filmes que não são, de fato, uma continuação, mas eles se tornam uma continuação. Tem a trilogia lá do John Carpenter, que você mencionou aquele dia, que meio que o público interpreta como continuações, ou como trilogias. Tô ligado. A coisa das continuações espirituais é um conceito que a gente esqueceu de tratar aqui, que valia também ser mencionado como continuação. Mas acho que deu para, pelo menos, a gente abrir a discussão aí pro pessoal, para o pessoal lembrar de continuações que gostam, que não gostam. E sempre vai ter o que discutir. Mas acho que é isso. Vamos tratar com cautela as continuações e não querer fazer continuação de tudo só porque a gente quer ver mais de determinado personagem. Revejam filmes quando ficarem com saudade dos seus personagens favoritos. Mas estamos aí. Semana que vem, provavelmente, estou de volta. É. E valeu a todos. Não sei ainda qual é o tema, acho que a gente ainda não decidiu um tema. A gente decide alguma coisa. Tema, falo, vai ser esse tema, eu falo, tudo bem, Dani. É. Cara, quando é o aniversário do Nicolas Cage? Deixa eu ver aqui, a gente precisa fazer um especial pra ele. Especial. Ó, 7 de janeiro, hein? 7 de janeiro? Uai. Em algum momento a gente tem que fazer um papo de boteco só sobre o Nicolas Cage. Uai, eu topo, velho. Vamos tocar o terror nisso aí. Bora. Nicolas Cage, cara, o 365 filmes teve durante muito tempo um especial do Nicolas Cage. Toda semana eu falava de um filme dele. Pô, era excelente, ele merece. Só pra deixar a minha última mensagem. Claro. Alguém mandou nos comentários, eu não vou lembrar quem agora, peço desculpas. Qual era o filme que eu queria que tivesse uma continuação e não teve? Já que estamos falando de Nicolas Cage, eu achei uma notícia aqui que o Simon West, diretor de Con Air, pensou em fazer Con Air 2 no espaço. Vocês vão se lembrar de Con Air, lá o John Malkovich sequestra o avião, e tem o Nicolas Cage, enfim. E, cara, Con Air é tão genial que você levar Nicolas Cage, John Cusack, Danny Trejo, John Malkovich e companhia para o espaço, com Simon West dirigindo, Jerry Bruckheimer produzindo, seria com certeza meu filme favorito. Então essa é a continuação que nunca teve e eu queria que tivesse. Eu tô sem saber o que pensar. Eu tô tentando imaginar como seria essa continuação no espaço. Como assim, velho? Que loucura. Nicolas Cage, Steve Buscemi, John Malkovich. Espetacular. Con Air é brilhante. Também gosto bastante. É isso, gente. Essa foi a nossa edição de número 32. Quinta-feira que vem estamos de volta. Se não for na quinta, será no sábado, mas a gente avisa aí. E foi um grande prazer contar com vocês. Léo, novamente, muito obrigado. Tocou o terror, muito bom. Um abraço, querido. E todos vocês aí, ó. Grande beijo, boa semana, bom descanso para todos. Tchau. Um abraço. Obrigado, gente. Você ouviu Papo de Boteco.